Olá para todos os ouvintes. Sou Narciso Gonçalves, que realizo e apresento Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira. Programa este da Wanda Nacional, que passa cá entre as 14 e as 16 horas, mas passa também na antena web das 8 às 10 da manhã. Os nossos endereços são eles da Rádio Onda Nacional, www.ondanacional.com. Da Antena Web, www.radioantenaweb.info. Dito isto, estão feitas as apresentações. Boa tarde para quem está na Onda Nacional, bom dia para quem está na Antena Web. Vamos dar início à nossa seleção musical preparada para hoje. Vamos começar com Zé Amaro e Amor de Primavera. A seguir ao Zé Amaro vai passar por aqui Raízes e... ou seja, Azeitona e depois Raízes. Ai, rapariga, rapariga, rapariga, que só diz disparates, disparates, disparates. E tanta gera, tanta gera, tanta gera, que para tirar tanta gera não chegam sem alicates. Pois tu não sabes, tu não sabes, tu não sabes, que só te dar um beijinho já é um gesto antigo. Alguém te disse, quem te disse, quem te disse, que lá por dar-te um beijinho tinhas que casar comigo. Não chega cá, não vou, tu és tão linda, pois sou, dá-me um beijinho, não dou. Minha terceira convencida e ignorante, foragida, sua beleza, miúda, mais palerma, cambaloide, que eu já vi, mas porque rei é que tu queres os beijinhos só para ti. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Ai, rapariga, rapariga, rapariga, dás-me cabo do miolo para te levar com cantigas. Ai, mas que coisa, mas que coisa, mas que coisa, diz lá porque é que não és como as outras raparigas. Quando eu pergunto se elas me dão um beijinho, dão-me tantos, tantos, tantos que parecem não ter fim. E tu agora estás com tanta esquisitice que qualquer dia já queres e não sabes mais de mim. Dás ou não dás? Não e não, então dou eu. Oh, isso não, dá-me um beijinho, não dou não. Não dás porque sou esganada e egoísta, mal criada, sua barba, só se pensas que eu acaso tenho a barba mal cortada e ainda lá se deixa sempre que a boca fica arranhada. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Então olá. Já disse que eu faço força, que para fluir-se, dá-me um beijinho. Oh, que chatice, analfabruta, vestimenta, hipocondria, cabarenta, bexigosa, vou comprar um dicionário que só tenha nomes feios, que é para ele te chamar todos até teres ouvido cheio. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá outro, ora dá mais um, que só dois é pouco. Ai, eu gosto tanto e é tão docinho, e no entretanto dá mais um beijinho. Come on. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Na internet. Pois é, então cá estou eu de novo para vos dizer o que é que estes grupos vieram cá fazer. O que vieram cá fazer toda a gente sabe. Agora, José Amaro veio cá a cantar. José Amaro não, Zé Amaro. Amor da Primavera, depois Azeitona, Canção do Beijinho e o grupo regional Raízes, oriundo aqui de Vila Verde, São Gonçalo. Esta é a vossa rádio de preferência da internet. Estamos em www.ondanacional.com. Vamos mudar de estilo de música. Vamos passar a Rui Bandeira com o tema Sei Que Não Vais Esquecer-te. Depois Deno Meira e depois Tonisha. Sonhos, um grande amor jamais acaba assim. Foi por ciúme que eu tanto errei. Não queria magoar teu coração. Um dia vais voltar, para sempre vou te amar. Vais lembrar as longas noites de paixão. Sei que não vais esquecer a maneira como faço amor, a maneira como eu me dou, os momentos juntos que passamos. Sei que não vais esquecer a maneira como eu te amei. Eu de corpo e alma me entreguei. Só assim sem fazer amor. Agora a nossa cama está tão fria. Eu choro quando entro em nosso quarto. Não sei o que fazer. Sem ti estou a sofrer. Dói demais saber que não estás a meu lado. Sei que não vais esquecer a maneira como faço amor, a maneira como eu me dou, os momentos juntos que passamos. Sei que não vais esquecer a maneira como eu te amei. Eu de corpo e alma me entreguei. Só assim eu sei fazer amor. fazer amor. Já passaram tantos dias, já passaram tantos meses, eu ando louco por regressar. Já sinto a cada momento que a saudade é um tormento, eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, de voltar eu bem preciso. Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido, mês de agosto, por ti levo ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, mês de agosto, por ti levo ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para te ajudar. Passaram tantos dias, vivo assim sem alegrias, eu ando louco por regressar. De pôr os pés ao caminho, provar o gosto do vinho, eu ando louco por regressar. Já passaram tantas horas, de voltar eu bem preciso. Deitar as saudades fora, cantar já vamos embora, de regresso ao paraíso. Meu querido, mês de agosto, por ti levo ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, porque sei que vou voltar. Meu querido, mês de agosto, por ti levo ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto, e trago Deus para me ajudar. Da boca do meu amor, a zumba na caneca. pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite fetra pumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite fetra pumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite fetra pumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo da caneca toda a noite fetra pumba. Olha zumba na caneca, olha na caneca zumba, o diabo. Não perca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Cá estou eu de novo para vos dizer que estão na sintonia da melhor rádio da web. Somos nós a Onda Nacional. Este é o programa Portugal de Les a Les. E acabaram de passar por cá Rui Bandeira com o tema Sei Que Não Vais Esquecer-te, depois de Nomeira, meu querido mês de agosto, e também Tanisha com Zumba na Caneca. E vamos continuar então com música portuguesa, com Meio Gelo e Os Caminhos de Portugal. Batalha, eu fui a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego. De Viseu fui pra Lamego e cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Em Trás-os-Montes, com carinho de Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, o Parame, o Rio Zeibe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga. De Monção fui pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Póvoa do Varzim ao porto que eu tanto quero. Meu rico espinho, meu rico aveiro, e depois fui por Figueira da Foz, e de Leiria, Nazaré e Alcobaça, fui por Caldas da Rainha e sentarei logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda e um mundo sem igual. Lá em Peniche comi boa caldeirada, em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal sol molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve e Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração. Serra da Estrela, que é tão célebre, a boa Évora e a linda Porto Alegre, Castelo Branco, Covilhã e já não tarda a terra do meu pai, a tão querida Guarda. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda e o mundo sem igual. Tenho que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu. Vem, que eu não encontro o meu caminho. Ontem à noite andei sozinho, sem encontrar o teu olhar no meu. Vem fazer amor madrugada e acordar também cansada, às 8:30 dou-te um beijo, adeus. Vem, quero te ver quando regresso, junto à lareira onde me aqueço, e acordar sobre o teu ombro assim. Vem, vou-te contar as minhas mágoas, que eu não encontro nem palavras para explicar o que sinto. Vem ao meu encontro lentamente, como quem sonha o presente, que vai voltar a ter um grande amor. Vem, quero te ver junto à lareira onde me aqueço, e acordar sobre o teu ombro assim. Vem, eu vou-te contar as minhas mágoas, que eu não encontro nem palavras para explicar sinto por ti. Vem, quero te ver quando regresso, junto à lareira onde me aqueço, e acordar sobre o teu ombro

Mário Gil com Caminhos de Portugal, depois Tony de Matos a dizer que está à lareira e Clemente a dizer que vais partir, ai vou, vou. Mais cerca de 15 a 16 minutos e eu vou partir para o intervalo, vou sim senhor. Agora vamos ficar com Francisco José e o tema Olhos Castanhos. Eu volto já para falar mais um pouquinho com vocês. Não se esqueçam da Companhia da Onda Nacional. Somos nós, www.ondanacional.com. Os olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados gemeus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos de encantos tamanhos são raios de luz. Olhos azuis são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros são queixume de uma tristeza sem fim. Olhos verdes são traição, são cruéis como punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Severa foi-se embora, o tempo para mim parou. Passado com ela, para mim não mais voltou. As horas para mim são dias, as horas para mim são dias, dias para mim são anos. Recordação é saudade, recordação é saudade, saudades são desenganos. Ó tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá-me a vida, a vida que eu já vivi. Ó tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. será que o passado e o amor são tão iguais? Por que será que o amor, quando vai, não volta mais? Mas para mim é severa, mas para mim é severa, é o eco dos meus passos. Eu tenho a saudade à espera, eu tenho a saudade à espera, que ela volte para os meus braços. Oh tempo, volta para trás, traz-me tudo o que eu perdi. Tem pena e dá a minha vida, a vida que eu já vivi. Oh tempo, volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Volta para trás, mata as minhas esperanças, mas vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Vê que até o próprio sol volta todas as manhãs. Encontrar-me cara a cara e não soube. chorando, sem o canto, no seu canto. Seu vestido vai molhando ao chorar de amor por mim. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Passaram por cá Francisco José com Os Teus Olhos Castanhos, depois António Mourão com O Tempo Volta Para Trás e, por fim, Trio Admira com Anel de Noivado. E agora que vamos ficar até ao fim da primeira hora de Portugal de Les a Les, vamos ficar com Terra a Terra, Chula de Carreço. É assim que terminamos a primeira hora por hoje. Eu volto depois do sinal horário para a segunda hora. Até já para todos. Portugal, de Les a Les. Como vacas a gozada, como

Vamos começar por Cândida Branca Flor com Dias de Verão. Depois passa por cá a Ana, o José Cid e as Doce. E depois eu volto cá a seguir, está bem? Até já! Yeah. de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Pela noite fora, ficavas abraçada a mim. Na caverna, junto à praia, entre as dunas e os canaviais, oh, o vento e o mar, e as gaivotas sabem desse amor. Todos os anos eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto. Dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Onda Nacional, ao alcance de um clique. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. Mais uma vez para todos, bom dia para a Antena Web, boa tarde para Onda Nacional. Quase 20 minutos depois de iniciarmos esta segunda hora, passaram por cá Cândida Branca Flor com Dias de Verão, depois Ana com o Amor Bandido e José Cid na cabana junto à praia. Agora sim é que vamos ficar com as doce e o tema Amanhã de Manhã, depois Dina. Eu volto a seguir. Não se esqueçam que esta é a rádio mais ouvida da web. Somos Onda Nacional. Corpo. música no ar. Não sei bem se é por magia ou se é mesmo assim. Há sempre música dentro de mim. Não chores, não, quando a tristeza te doer. Qualquer música tem magia. Há na música uma alegria que vibra lá dentro de ti. Há sempre música entre nós. Não chores, não, acorda a voz. Rádio Onda Nacional está agora em www.ondanacional.com. Estamos mais perto de si em www.ondanacional.com. Pois é, meus amigos, aqui mais uma vez, 25 minutos depois de iniciarmos esta segunda hora. Passamos por cá às 12 com Amanhã de Manhã e depois Dina, Há Sempre Música e Entre Nós. Esta é a vossa rádio preferida da internet, é a Onda Nacional. Estamos por cá para vos fazer companhia. E espero que estejam a gostar da minha companhia ou da companhia da Onda Nacional, que estejam a gostar também da seleção que preparei para vos oferecer durante estas duas horas. Portugal de Les a Les, programa da Rádio Onda Nacional, que passa também na Antena Web, aqui das 14 às 16 horas, na Antena Web das 8 às 10 da manhã. Isto sempre de segunda a sexta-feira.

brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras pelo menos a jogar pelo som. Um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras pelo menos a jogar pelo som. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, portanto, pois soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, corremos os tores, pusemos a rádio no on, acendemos a já costumeira velinha de igreja, pusemos no alvo o telefone, e olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, dissemos, sei lá, o que nos passou pela tola. Do estilo, és um number one, dou-te 20 valores. És um 13 no totobola, e às duas por três, bebemos um copo, fizemos o 4 e pintamos o 7. E com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, pois soube-me tanto, portanto, pois soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, tentamos saber para lá do que muito se amou. Quem éramos nós, quem queríamos ser, e quais as esperanças que a vida roubou. E olhei-o de longe e mirei-o de perto, que quem não vê caras não vê corações. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que coisa que vale milhões. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que coisa que vale milhões. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco, pois soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Pois soube-me a tanto, pois soube-me a tanto, pois soube-me a tanto, pois soube-me a tanto, portanto, pois soube-me a pouco. Mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor o tempo morre devagar, num cachimbo a rodar de mão em mão. No bairro do amor há quem pergunta sorrir, será que ainda cá estamos no fim do verão? Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Contrair-me um pouco, eu sei que tu compreendes bem. No bairro do amor a vida corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. no bairro do amor, o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. O bairro do amor é uma zona marginal, onde não há prisões nem hospitais. No bairro do amor, cada um tem que tratar das suas novas negras sentimentais. Epá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair-me um pouco, eu sei que tu compreendes bem. www.ondanacional.com. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Agora estamos a cerca de 20 minutos do final de Portugal de Les a Les. Não se esqueçam, somos a rádio mais preferida da web, a rádio mais ouvida na internet. Acabaram de passar por aqui o Mário Mata com Não Há Nada Para Ninguém, depois Sérgio Godinho com um brilhazinho e depois Jorge Palma com o Bairro do Amor. Vamos passar a ouvir Adelaide Ferreira com Papel Principal, depois eu digo-vos o resto. olhos para ver o que está na minha mão. Ela está entre o que eu sei e antes do ainda não. Dás-me a boca para saber o que está na minha pele. Ela está dentro de mim e sabe a terra de mel. Dás-me o corpo para sentir o que está no meu olhar. Ele está depois de mim e antes de aí chegar. Dou-te os olhos para ver o que ainda não chegou. Que aqui perto eu penso em nós, ao lado do que passou. Ela saiu, não sei. sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Ela voltou e sorriu-me, olhou-me e não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite a lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui. Olá, então, como vais? Tudo vai bem? Não, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi: olá, tu por aqui. Olá, então, como vais? Tudo vai bem, tudo vai mal para mim. Mas tudo vai mal, porquê? Foi o amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, direi. Sintoniza-te agora em www.ondanacional.com. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Agora que estamos a cerca de 7 minutos do final deste programa, os últimos sons que por aqui passaram foram elas: Adelaide Ferreira com Papel Principal, depois Eugénia Meli Castro com Terra de Mel e por fim Tose Brito e Paulo Carvalho, Olá, Como Vais? Agora até ao final deste programa, desta segunda hora e consequência final. Agora até ao final deste programa e por consequência da segunda hora também, vamos ficar a ouvir Vítor Espadinha com Recordar é Viver e por fim Naná Sousa Dias, Pedra Filosofal. Peço-me de todos, adeus, até uma próxima oportunidade. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Levavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio, falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez, mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar ti outra vez. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e I'm